Fala galera, aqui é o Marcelo, um dos escritores do blog Sob Controle. E aí galera, aqui é o Jonas e eu também sou um dos moderadores, sei lá que porra, você pode chamar isso aí. Dane-se, foda-se essa parte. E hoje a gente tá aqui pra falar sobre o ilustre Xbox One, que todo mundo achou que fosse Infinity, que fosse 720, que fosse minha mãe dançando pelada. Não, é One. É, começando por aí, é uma grande inovação no nome chamado One. Eu achei... Obviamente ainda vai falar sobre as especificações, essas porra aí, que quem quiser lê no post aí, né, caralho? É. Pra ser preguiçoso. É mais pra dar nossas opiniões aí. Poder... E aí? Agora aqui a gente viu sobre o console, a gente viu como que vai ser o controle. Eu, primeiramente, gostaria de falar que eu achei o controle do 360 mais bonito. Só pra deixar... Eu também achei. Pode ser que eu esteja enganado, né? Porque foto é uma coisa, mas... É. De primeira impressão... Eu acho que o controle... Então, o console também. Parece um videocassete, aquela porra, velho. Exatamente. Uma cacete, eu tava pensando em assistir minha fita do Pokémon, cara. Eu tenho uma fita do Pokémon ali. Eu falei, eu vou tacar essa coisa aí. Mas o Kinect também tá mais quadrado. Eu achei, sim, só tá mais horrível. Quadrado. O Kinect tá ridículo. É muito bonito. Esperaremos também pela forma slim dele, né? Porque todo console evolui pra forma slim. E quando evolui, sai uma coisa mais bonitinha. Mas particularmente, o console parece que tá bom. É, tem aquele negócio da TV, interessante. Mas eu fiquei puto, cara. É agora de você ler só o Blu-ray. Não, eu vou fazer o quê com o jogo? Vou enfiar no cu, né? Porque você paga pra caralho nessa merda pra depois não ler. Não, ainda bem que você vai. O cara faz um esquema tipo de quem tem, mandar em nulo e baixar pro console seu. Aí mesmo, velho. E eu acho que ficaria bem melhor também se pudesse ler os dois. No caso, não vai dar. Então, vai ter que manter os dois consoles se você quiser jogar os seus jogos antigos. Se você quiser. É porque esses viados não moram aqui no Brasil. Não sabe como é que funciona essa porra. Se comprar jogo. Não, caralho, viu? Tanto é que eu comprei meu console e não consegui comprar nenhum jogo até agora. Mas isso é o de menos. É. Tô sabendo essa porra. É, tá sabendo porque o seu o jogo é seu, palhaço. Não, e nós já temos aqui, né? Só jogo de esporte que saiu já confirmado, cara. É FIFA, NBA, EA Sports. É, eu tava lendo de FIFA que vai ser a primeira vez aqui bancado em 3D. É. Eu tô me fudendo pra que vai ser nessa bosta, velho. Odeio jogo de futebol, só mesmo. Pra começar. Não, eu não. Mas é pra jogar, sei lá, velho. Não, eu não gosto de jogo de futebol, velho. Mas, pelo menos, nós temos o Call of Duty Ghosts, que tá sendo um negócio chique, cara. Tava acompanhando no blog, quem quiser, vou colocar o link ali embaixo, você acessa, você olha o trailer que já saiu, né? Que é um trailer com real action, né? Negócio mó da hora. O quê? Eu li uma coisa sobre cachorro ter colete, não sei. Cachorro ter colete? É, eu tô louco. Você lê certo esse negócio. Não, eu também tô achando que cachorro ter colete, eu vou colocar um colete no meu cachorro, o cachorro vai comer o colete. Não, cachorro, tá ligado? Um personagem do. Acho que é do Ghost mesmo, que é um cachorro, velho. Ah, pode ser pode ser sim, ué. Pode usar cães estáticos, não sei. Mas aí também tem o. Tá, assim, pelo que eu vi, tá mais pro cão, sei lá, mano. Um ritintim, né? É. A Lessie, assim, correndo no meio do caminho. Aquela musiquinha bonita, assim, sabe? Chegando. Mas aí também tem o Quantum Break, cara. O Quantum Break é do mesmo criador de Alan Wake, do mesmo a empresa que produziu o Alan Wake. Mais algum jogo que eu vou esquecer de falar pra vocês agora, porque eu tinha lido, agora não lembro mais. É, somos dois então. Não, mas é questão de jogo, não dá nada, porque nem nosso console de jogo, dali mais jogo. E claro, vocês, e eu gostei também da parte, você que é gordo, que nem eu, que gosta de ficar deitado vendo seu Xbox ali, você pode falar com ele diretamente, como já acontece nos casos do 360, mas você pode usar seu celular, seu iPad, você pode usar o seu cachorro, a pipa que tá pendurada na parede do seu quarto pra poder aí, mexer. Depois, esses filha da puta fica gordo, não sabe por quê, caralho. Ah, você quer que com facilidade. Só que você viu também aqui, uma lá, vai. Smartphone e tablet, usar como controle também, como segunda tela, isso aí eu achei interessante também. É, então, e sem contar que agora com essa nova tecnologia Snap Mode aí, que você vai poder abrir de tudo, você vai estar jogando, vendo um vídeo no YouTube, você vai estar vendo seu pornozinho ali em algum site, né? É, isso aí eu achei do caralho mesmo, velho. Aí você divide a tela, ou se você quiser, você deixa executando em segundo plano e fica ali. Porque tem namorado, velho, você tá jogando. O papai não tá jogando e falando com ela, tá ligado? Porque exato. Tá ligado, né? Quer que você faz porra nenhuma que você tá falando com ela. Não, isso. A única coisa que eu ainda não consigo fazer, porque só mulheres que conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo. E quando eu tô jogando, falando com a minha namorada, eu tô. Isso. Amor, pera um minuto, amor. Não dá. Mas acho isso aí mesmo, não tem mais o que falar. É questão do console. É claro, tá bem melhor, né, mano? Processador 8 núcleos aí, memória de 8 GB, HD de 500. É o mínimo que tem também, né? Porque o filho da puta faz de tudo. Vai ser uma TV também. Tem que chegar num ponto aí como o nosso grande amigo aí, PlayStation 3, já chega aos 500 GB de HD, leitor de Blu-ray. É como o Xbox chegasse no patamar do Play 3. Só que com algumas coisas a mais, inclusive nessa parte de multimídia. É que eu falei, velho. Eu sempre comprei o... Tinha o Play 1, Play 2, pá, não comprei o Play 3, só decidi comprar o Xbox, quando fui comprar. É. Não me arrependi, cara. Não. Eu tô curtindo mais o Xbox do que o Play 3. Eu também não me arrependi de ter comprado. Mas você que nem culpa, a galera gosta do Play 3, você que tem é melhor, vai tomar no cu, filha da puta. Opinião minha, caralho, eu gosto do Xbox e acabou. Gosto do Play 3 também, mas... É, particularmente... Eu Xbox. Se algum de vocês quiser me dar um Play 3 ou um Xbox, eu tô aceitando de qualquer coisa, eu aceito até Nintendo Wii. Ah, é, velho, uma rincha do caralho. Ah, é porque o Play 3 é melhor. Vamos pro inferno. É. Os dois é bom, caralho. É, tá rodando o jogo. Enquanto tiver os jogos legais ali. Porque tá, às vezes tá certo que nem o pessoal do mundo canibal que acha só o Nintendo que é uma bosta. Eu também não gosto, não. Eu não gastaria dinheiro comprando um console da Nintendo. Só se fosse um Nintendinho, né? Nintendinho eu é legal. Ganharia e sei lá, o joguinho. Eu tenho que ganhar um jogo também, porque o jogo também é caro, então... É. Não ia ganhar dinheiro com o jogo, não. Acho que é isso aí mesmo, né? É. Por aí, galera, se vocês tiverem alguma opinião, alguma coisa pra dizer, se vocês quiserem xingar as nossas mães, ou então, se vocês quiserem reclamar do blog, vão tudo a puta que pariu. Só pra lembrar. Comentem. É o primeiro podcast, então se ficou ruim, foda-se. Eu vou fazer o segundo ruim também, dane-se. Até descobrir como fazer um negócio bom, porque primeiro tem que ter dinheiro pra comprar um microfone. Eu tô usando o microfone pra cima do nariz pra não pegar o vento. Tá ligado como tá uma merda isso aqui, né? Aí, então, nós somos pobres, não tivemos dinheiro pra poder ficar em casa acompanhando em tempo real as coisas e falar aqui pra vocês. Então, mais um foda-se. Mas tá aí, espero que vocês gostem, comentem e... Compartilhem com seus amigos. Primeiro, ajuda a gente a ganhar dinheiro. Vamos ficar ricos fazendo blog, pô. Isso aí, galera, por hora é só mesmo. Abração pra vocês. Pra galera. E até a próxima, grandes guerreiros. Tchau, amiguinhos. Tchau.